Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Então é isso, rapaziada. É o trem, agora o time tá completo, né? Juninho, Mac, Davi, Luan, meus irmãozão comigo na luta desde 2011, tá ligado? Esses dias eu tava ali em casa, eu falei, mano, eu quero fazer um CD com todas as minhas músicas antigas, com a Relíquia, e eu vou acionar o menor, vou dar um papo neles. Só os cria, né? Só os cria. É isso aí, só os cria. Juntar as músicas das Relíquia com as atuais, botar umas inéditas. E o nome do CD vai ser qual? O Mac falou Minha Raiz, foi não, Gabriel? Porra, Minha Raiz, tem que ser Minha Raiz, pô. Saiu da favela, mano, tá maluco. É onde tudo começou, né? Não, é isso aí, pô. É o trem. Vamos começar? Ra, avisa lá que o PPG tá lindo. Onde eu tô passei a fumaça subir. E as piranhas já pegou a visão. Que o aroma do morro cheiro do balão. Nós tá na pasta, mó tranquilidade. Família bem, a mina à vontade. Olha de moto pra lá e pra cá. E na caruba várias quer montar. Os moradores pode ficar tranquilo, que o PPG tá na mão dos amigos. E os amigos deram a mão de Deus. Liberdade para o mano meu. Não passa nada, tá monitorado. Palmeira canto lá do cima embaixo. Cheio de ódio, claro que nós tá. Qualquer parada o pau vai quebrar. Avisa lá, é o PPG, é nós que tá. Avisa lá, é o PPG, é a minha raiz, é nós que tá. Aí cê é herói, mas se eles brotar no final feliz, o 12 vai ouvir, avisando o radinho, força vai recuar, a laje vou ganhar, homem na troca sinistro, sem pena. Morador não se assuste quando escutar na hora aquele fala lá, que os amigos aplique e troca. Os cria inteligente, estratégia nós tem sempre. Vários bem que viela, muito bem que vários pente. Na hora do lazer, nós também tá pesado. E quem desacredita bem, vai bater com o carro. M4 é a Glock na... Problema e conflito tá no sangue da Arábia. E aqui nós tá bolado. E eu mando sem neurose. Bota o dedo pro alto e fala: nossa firma é forte. Nossa firma é forte. Bota o dedo pro alto e fala: aí cê é nóis, tamo aí. Mais um ano se passou, deixa vir. No 16 não tem caô. Alegria e saúde em primeiro lugar. A família toda unida, porra, avisa lá. Muita paz e amor no coração. Benezão, cabelinho da calçadão. Invejoso, achou que pra mais porra se fudeu. Mais um ano cheio de vida que meu Deus me deu. Lá não para, adrenalina é muito risco. Muita luta, tudo pelo objetivo. Mas na hora tá bem perto, sei que vai chegar. Vai dar pingos, pau no cu, vai ter que adorar. E as ilhas, impossível de esquecer. Sentimento, nota zero, 10 pro prazer. Me envolvo no capricho, nada de responsa. No sigilo, sem dar base, sem neve com a dona. E no pé, o de mil pra passear. No boné, a de Bronx, pode olhar. O perfume, tchuan, tchupacu, rabani tem. No pescoço, fininho, na dedeira, man. Sem palavras, só tenho que agradecer. Muita fé, Xandão pro ar, vamos beber. Liberdade, menos crise para esse Brasil. E que o menor pegue no lápis em vez do fuzil. Cabelinho tá aí, porra.